que é o crime, doidão. Na parte alta, mas lá na parte baixa, irmão, também não falta, ali também o bicho pega. E quem não é de lá, no lugar não fica não. Tem medo de colar no Marcelão, eu não. Na subida do morrão, toda mão eu observo. No beco ou escadão, no portão ou na esquina, registra e confirma. Sobre área de risco, muitos moram aqui em cima. Na rua que domina é só o crime que oprime. Quem tem medo de morrer, com certeza é que deprime. Eu tô esperto com o perigo, toda hora, segundo minuto. Novo Horizonte não é o produto. Tá intocado, encolado pelo muro do barraco. No buraco de tijolo, o movimento não tá fraco. Que se for de pé, quem deve sempre morre. Paga a dívida com a vida e se tomar, ninguém só corre. Quase corre na biqueira, perdi muito com certeza. A certeza que eu tenho é que vai chegar de surpresa o inimigo. De fada ou então da outra rua, até o último morrer. A guerra continua. Arte humilde na esquina, respirando um ar puro só pro direito. Maldade me observa pelo muro, no escuro. Qualquer um pode encher você de fura. A morte chega do nada que você não tá seguro. Tem que ser atividade. Tem vários na maldade que agem na falsidade. As falsas amizades eu conheço um por um. Escravos da vaidade, mesmo assim deixa abaixo, eu vou manter na humildade. De bobeira só na minha eu observo toda a mão. Quem vem ali na curva lá embaixo ou se não, do meu lado mesmo. A rua tá maldosa, só traíra. Pilantras é povinhas gostosas, interesseiras que só vem dá mole pra quem tem. Vadia sem caráter que não ama ninguém. Aí o mapa de babaô fica só tirando nós. Eu não curto esses otários que paga de playboy. Mora dentro da favela e acha que tá na sabata. Cair nessa modinha, pensando que tem paz. Ao contrário deles, eu vivo a realidade. O tempo inteiro é nós ali que tá na rua até mais tarde. Só na humildade é assim que nós vivemos. Viver aqui é foda, mas tô vivo pelo menos de pequeno na infância. Eu sempre aprendi a ser humilde. Conheço muita gente por aqui, lá na rua 40 onde eu morava antigamente. Foi lá que eu peguei a maldade na minha mente. Até hoje sinto saudade daquele cotidiano. O lugar tem humildade, morei lá por uns 3 anos. E lá tem vários anos, considero de miliano. Quem é de lá sabe de quem eu tô falando. E já não faz muito tempo lembro de um camarada meu que lá na rua onde eu morava ele morreu. Não deu mole na quebrada, mas levou vários pipocos como sempre do outro ano. Mas o mano viveu pouco e de repente a rotina ficou muito diferente. A quebrada não é mais como era antigamente. Lá na BR sempre rola uns acidentes. Prefeitura incompetente não tá nem aí pra gente. Infelizmente é somente assim na minha quebrada. Quem pode me garantir que pra mim não pega nada? Na rua é embaçado, o clima fica tenso. Quando o medo toma conta é nessas horas que eu penso. Eu dispenso a maldade da mente, eu vou em frente pela rua existente. Muita gente vai lombrar, vou descer no morro alto pra trombar vozes da norte. Um salve Nova Pampulha, Deus me livre da morte. Por aqui, por ali, já subi, já desci pelo morrão. Eu não sei quantas vezes mais ali, na Alameda dos Brilhantes. Seguindo meu caminho, desanima só de ver o que fizeram no campinho. Hoje em dia é só descaso, é muita sacanagem. Jogaram terra em tudo, estragaram a paisagem. De um lado a fazendinha, a quebrada do Mangueiras. Lá do outro lado, Vila Azio, Bandeiras, Alameda do Jacim, Marantina, Santa Maria. Também no Mônaco, encerra outro dia. E é fim de tarde, a noite apareceu. Dessa vez não teve tiros na quadra, graças a Deus.